Bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Júlio Samico. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou a Carol Pacobaíba. Bom, e a convidada deste programa é a Marcela Alves, que é jornalista, mora no Recife, e ela vai nos contar um pouco sobre o México. Arriba. Muitas piadas. Ándale. Muitas piadas com ligeirinho, né? Ándale, arriba, yepa! Com chaves. Você já, aguarde, já sabe, né? O que, já que vai acontecer, que vai ter ligeirinho, chaves, né? Bom, ela conheceu o país e passou um mês lá, né? Foi isso, Marcela? Foi isso mesmo, passei um mês lá, gente. Bom, mas antes de começar essa conversa, a gente tem um recadinho para passar para os ouvintes, né? Sim. A gente queria aqui divulgar o nosso Twitter. Se você quiser seguir o Terra Estrangeira no Twitter, põe lá o nosso endereço, é o @TEstrangeira. Segue a gente, recebe as nossas novidades, acompanha para receber o feed do programa pelas redes sociais. E aí tem outros meios para poder ficar por dentro das nossas notícias, né, Fábio? É isso aí. Se você quiser saber também pelo Facebook, é bem fácil. É só entrar na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/terraestrangeira. Dá um like, né? Porque aí quando você der like lá, o like ou curtir na nossa página, você começa a receber todas as atualizações ali no seu próprio timeline, né? Então vai ter sempre, né? Quando tiver episódio novo, quando tiver um post novo, vai aparecer ali no seu Facebook, fica mais fácil também, né? Isso. E tiver com preguiça, é só fb.com. Não precisa digitar facebook.com. Na realidade, eu sei que você não vai nem digitar facebook.com. Você já vai estar lá no seu Facebook. Aí lá na barrinha procurar, você digita Terra Estrangeira, entendeu? E aí você acha a gente dessa maneira. Outra maneira é pelo próprio site, né? Sim. O site, você entra, é www.terraestrangeira.com.br, ou se tiver com preguiça, é só .com mesmo. Tem o feed, tem o feed, né? Também. O feed tá aí no post, o link. Assina o feed. E você pode receber automaticamente o Terra Estrangeira em sua casa sem pagar nada. É, e a gente adora receber os comentários, né? Tudo é válido. Se quiser elogiar, quiser criticar, assim, vale tudo. Sim, dentro vale da tudo, lei, né? Tudo é válido. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, né? Você pode também dar uma olhada na nossa lista, né? Dos episódios anteriores. Tem muita coisa lá, né? Se você não quer saber sobre América Latina, mas quer saber alguma coisa de Europa ou de... Sim. Canadá? Nova York? Apesar de que eu acho que você deveria escutar todos, tá? Porque assim... Eu acho também. O ouvinte, inclusive o ouvinte que está muito interessado só no Canadá e tudo. Às vezes a gente comenta coisa do Canadá nos outros episódios também. Às vezes não. Sempre. Quase sempre. Porque assim... A gente sempre compara com a nossa realidade aqui, entendeu? É. Então, exatamente. A gente também quer conseguir colaboradores, né? Se você gosta de escrever, se você gosta de filmar, né, Dimitri? Sim, manda o material pra gente, fotos também. O que você tiver de material, você quer participar, compartilhar a sua experiência fora do Brasil, manda pra gente e vamos publicar. Ou um vídeo que você tenha de algum lugar diferente, né? Alguma cena engraçada e inusitada que você passou em outro país, manda pra gente que a gente publica também. É, estamos propondo um volunturismo, né? Volunturismo, boa! Gostei do termo. E você faz voluntariamente o seu relato, né, do turismo que você fez aí em qualquer país do mundo e agora vai estar no Terra Estrangeira. Show de bola. Bacana. Bom, então vamos pro cast. É isso aí. Me das uma sombra, eu temo no esquivar. Ele me das uma trampa, que atrapou o amor. Ele me das la palanca, que apagou a vida. Ele me das uma quieta. Para quem não sabe, o México é um dos destinos turísticos mais populares no mundo, né? Tanto pelas praias, que são bonitas, quanto pelas tradições, pela cultura milenar, né? Também é um país com muitos sítios arqueológicos e paisagens naturais. Aqui a gente sabe, né, que do Canadá, o México é um dos destinos favoritos dos canadenses, né? Isso, assim, acho que não tem um canadense aqui que eu converso que não tenha ido pro México já, né, Júlio? Ah, sim, o destino das férias do pessoal aqui é ou Havaí ou México. É. Quando eles querem praia, é um desses dois destinos. É, até porque é perto, né? E também os pacotes barato, são baratos, né? E, na verdade, os pacotes também lá do México para o Canadá e os Estados Unidos também são muito baratos. Então, assim, foi uma coisa que eu percebi muito lá. Que eles vão muito também, às vezes, para fazer compras só, assim, sabe? É bem interessante. Ô, Marcela, por que você escolheu o México? Na verdade, foi um presente de formatura. Eu tinha acabado de me formar. E minha tia vai pelo menos duas vezes por ano lá, que o marido dela trabalhava aqui. E foi transferido pro México. E aí, ela ficou meio que nessa ponte aérea. Ela não se mudou com ele pra lá. Nossa! Ela vai duas vezes por ano pra visitar o marido. Assim. É, pelo menos duas vezes por ano, assim. Ele também, numa folga ou outra, ele vem pra cá. E aí, dessa vez, eu tinha acabado de me formar e ela disse que ia me dar de presente de formatura essa viagem. Ai, que delícia. Presentão, hein? Olha só. É. Eu queria uma tia assim. Olha aí, as tias de Fabiana. Aí. Não, eu amo minhas tias, tá? Tias, ó. E assim, na verdade, foi legal porque foi inusitado, né? Ela simplesmente disse, vamos, e aí, por mim, podia ser pra aqui papar. Só uma curiosidade, ela te ofereceu, assim, uma viagem, você podia escolher? Ou falou, ah, pro México, pra ir? Não, como ela estava indo, normalmente ela ia sozinha. Então, assim, ela sempre ia sozinha pras viagens, né? Então, aí ela juntou o último agradável de me dar um presente e deu uma companhia lá. Lógico, legal. Então, foi bem legal, porque, assim, a gente batia perna o dia todo. Era muito legal, assim. Então, eu não esperava tanto do México. Eu me surpreendi muito, confesso. E qual companhia aérea que você foi? Fui pela Aeroméxico, na época, né? Minha tia depois foi pela TAM e disse que o serviço foi ótimo e tal, mas pela Aeroméxico eu fui, foi muito tranquilo. São quantas horas de Recife até o México? Não, assim, a gente pega Recife-São Paulo, na verdade. Ah, vocês vão pra São Paulo. Vai pra São Paulo. Infelizmente, não tem voo direto. Recife-São Paulo, que são umas 3h30, né, mais ou menos. Mais 9 horas de São Paulo para o México. E assim, só que o problema é que, na verdade, não é corrido, né? Porque o voo pro México é um de manhã e um à noite. E a gente pegou o da noite, assim. Aquele negócio de você passar o dia no aeroporto esperando o avião. Olha. Na ida, não é nem tanto problema, né? Porque tudo é festa na ida, né? Na volta, é sempre assim. Na volta, olha, eu me lembro que eu cheguei. Foi uma cena muito curiosa. Eu peguei, assim, fim de inverno, começo de verão lá no México. Só que lá era, tipo, 15 graus. E 15 graus pra mim é muito frio. Ah, vem pra cá. Vem pra cá agora, 15 né? 15 graus pra mim, eu me congelo. Pra mim é o vírus picolé já. Olha, eu tô de bermuda e havaiana, só pra constar. Sempre. O Júlio sempre anda de bermuda e havaiana. É. Independente do tempo. 20 graus negativos. Quando eu cheguei lá, foi muito estranho. Mas, assim, na terceira semana eu já tava andando de sorte. E chinelo, tranquilo, assim. Foi engraçado, a gente se acostuma, né? Olha, eu particularmente, assim, quando tá 15 a 20 graus e é sol, é tranquilo demais. É muito bom, inclusive, na verdade. Ah, sim. Agora, quando tem sombra e vento, aí começa a ficar mais chatinho. Mas até 10 graus no sol tá legal. Você precisou de visto pra entrar no país? Pois é, na época que eu fui viajar, poucos dias antes tinham autorizado a questão da autorização eletrônica, né? Que é aquela autorização que você tem pro máximo de 30 dias lá. Ah, então você consegue fazer isso pela internet, assim. Na época, já conseguia. Então, assim, a gente ficou meio com medo, até por conta da minha situação. Na época, eu tinha acabado de me formar, eu tava sem emprego. Enfim, eu era jovem e tem todo Realmente, eles têm muito cuidado em relação a isso, sabe? A questão do visto. E o engraçado que nem tem a ver com o México, né? Toda essa coisa de visto pra entrar no México. É por causa dos Estados Unidos. Por causa dos Estados Unidos. É. Não dá pra entender. Exatamente. Isso. Normalmente, o visto dado pelo México é de 5 anos. Eu tenho amigos que tiraram na mesma época que eu, um casal de amigos que foi em lua de mel, e tirou um visto de 5 anos, sabe? E eles só me deram um visto de 3 meses. Nossa, mas talvez por isso, pela sua situação, né, de recém-formada. Exatamente, e assim, e a gente só conseguiu, a ideia da gente acredita que eu só consegui tirar o visto, na verdade, porque eu tava com a carta de recomendação do marido da minha tia, uhum, né? Que trabalha lá. Exatamente. Mas ele é brasileiro também, né? Ele é brasileiro. Aí a gente decidiu tirar o visto, assim, mas é outra viagem que você faz, né? Porque o visto só tira no Rio de Janeiro. Nossa. Nossa. Isso que é complicado, né? De quem não mora no ponte, eixo, né? São Paulo, Rio, é complicado mesmo. Para alguns países, porque Recife, por exemplo, tem o consulado dos Estados Unidos, por exemplo. Então... É, dependendo do país, né? É. Mas aí, você teve que ir até o Rio, então? Eu fui até o Rio, até porque, assim, se a gente já tava com medo da minha situação para tirar o visto mexicano, na época, dificilmente eu conseguiria o visto americano, porque, assim, se você tiver o visto americano, você entra tranquilamente lá. Não precisa ter o visto mexicano para entrar. Isso que é engraçado, né? Se você tem o visto para entrar nos Estados Unidos, você não precisa tirar o visto para entrar no México. Mas é irônico isso, né? Porque pra ir do México você não pode ir pros Estados Unidos, se você tem um visto mexicano. É por isso que muita gente não entende porque, por exemplo, pra um canadense ir pro Brasil tem que ter o visto. Eles ficam revoltados. Porque pro resto do mundo eles não precisam, entendeu? É. E tá certo, né? Eu acho tá que o Brasil certo. Tá certo. Contrapartida mesmo. Entendeu? É, e assim, aí a gente foi pro Rio. Foi bom que foi uma outra viagem, na verdade. Já passeou mais um pouquinho. Foi. Eu não conheci o Rio, aí a gente aproveitou, tirou lá o visto, né? Eu tirei o visto com minha família. Mas assim, é uma dificuldade que tem, né? Porque assim, eu nunca tirei, mas pelo que os amigos informam, o visto pro Canadá você manda pelo correio. Tem toda essa facilidade. Mas no caso do visto mexicano, não. Você tem que ir pessoalmente, sabe? É, isso é complicado. Tem todo um cuidado, né? Um medo, um receio que você dá. Se não tivesse sido aprovada, pelo menos você tinha passeado no Rio, né? Sim, exatamente. Bom, e lá no México, você ficou hospedada na casa do seu tio, então. Bom, quando a gente fala México, você foi para a Cidade do México, né? Que é a capital mesmo. Cidade do México, exatamente. Você ficou hospedada na casa dele? Fiquei hospedada na casa dele. Que é num bairro bem movimentado, perto do centro do México e tal. A vantagem, né, também de você ir e ficar na casa de alguém que já mora no lugar é ter um guia turístico ali à tua disposição. Guia à disposição. Não que vá com você até todos os lugares, mas pelo menos uma pessoa pra já te dar as dica, dicas, né? É. E dizer o que você pode ir, que lugar que é perigoso, né, que não é. Isso foi muito legal, assim, que minha tia, ela já todos os passeios ela já tinha feito. Então, assim, ela conhecia bem já o lugar, ela viu tudo de novo, assim, comigo, né? E como é a Cidade do México? Qual foi a primeira impressão ao chegar lá? Olha, a primeira impressão parecia, assim, que eu não tinha saído de Recife. Caramba! Nossa. É, porque, assim, o trânsito é muito louco, muito louco. Todo mundo fala isso. É uma coisa estúpida, assim, eu nunca vi uma coisa tão surreal quanto o trânsito mexicano, minha gente. Exceto em Recife, né? Nossa, exceto em São Paulo, bom, né? É que você só passou por São Paulo ali, né? Então... Eu acho o trânsito de São Paulo ainda organizado pro trânsito do México. Nossa! Você não tem noção. É muito esquisito, assim, eles entram na contramão, eles fazem fila dupla, assim, na frente dos guardas, é muito estranho. Muito olha, louco, assim, sabe? E, assim, eles têm os prédios muito altos e tal, mas, assim, a primeira impressão mesmo foi a falta de ar, na verdade. Ah, então sabe? Isso é verdade, a poluição da cidade continua bem feia, assim, a coisa continua feia. Também. E a altitude, né, assim, a altitude foi, pra mim, foi drástica, assim, eu passei um dia acamada. Ficou com sorote, aprendemos lá no episódio do Peru, né? Sorote. Sorote. Né? É o mal da altitude. Eu já comecei a sentir, na verdade, os sintomas da altitude no avião. E no avião eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a inchar, sabe? Assim, muito. E passar muito mal dentro do avião. Quando eu desci do avião, parecia assim que não tinha ar, sabe? Era como se eu estivesse buscando e não tinha ar, assim. Eu não contava que ia sofrer tanto com a altitude. Olha só. Mas é engraçado. Até nos primeiros dias lá, você tá andando, e eu que costumo falar muito, eu tô andando e falando, e tem uma hora que você perde o ar, sabe? Você puxa o ar, assim, faz aquela respiração, assim, sabe? Isso durou quanto tempo, assim? Você acha que você levou quanto tempo pra... Olha, o primeiro dia eu passei mal mesmo. O primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei de cama, não saí, assim, eu só vi a janela, sabe? Náusea, muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Gente, é por isso que a saúde é tão importante, né? Porque é aquela coisa, você pode estar no melhor lugar do mundo, assim, né? Naquele destino turístico, no meio do paraíso. Se você estiver se sentindo mal, você não vai querer sair do seu quarto, né? Já diria Paulo Cintura, né? Não tem pressa! Depois dessa viagem, eu aprendi que condicionamento físico, sabe, é tudo pra qualquer viagem. Principalmente pra quem tem um ritmo, assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estar de pé logo cedo, turistando, batendo perna, pra, sabe, assim... aproveitar bem, né? Exatamente, eu gosto de aproveitar de dia, inclusive por causa de foto, de ponto turístico, desse tipo de coisa. Então, assim, eu percebi que condicionamento físico é tudo, assim, sabe? Porque se você não tiver um bom condicionamento físico, você, sabe, assim, corre o risco de sofrer isso que eu sofri. Fora que eu também percebi, assim, eu já percebi que lugares com altitude, assim, de altitude, é sempre bom você contar na viagem um diazinho a mais, justamente pra esse tipo de imprevisto, né? Reserve um dia pra ficar pra passando ficar doente. Um dia de aclimatação. Olha, isso é uma boa dica, viu? É uma boa dica mesmo. É verdade. Assim, eu já passei mal em viagens também, e sempre tem aquele dia de você ficar você no hotel fica e ficar lá, show ali. Né, tomando remédio. Assistindo Chaves. Assistindo Chaves. Original, hein? Na linha original. ¿Cómo se llama eso que está tocando? Se llama guitarra. Pero yo digo la canción, Minzu. Míralo. No, ¿por qué te pega uno, chavo? Es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. El chavo. É bem isso mesmo, sabe? É bem assim. Ela falou aí do condicionamento físico. Então, ouvinte do Terra Estrangeira já sabe, entra na academia, hein? Você marca as férias e entra na academia. Inclusive, academias, se quiserem patrocinar o Terra, estamos aí. O Júlio pode ser o garoto propaganda. É, eu posso ser o caso de sucesso. Bom, mas depois que você melhorou, lá passou as náuseas, né? Você saiu pra passear. Uma dúvida, você falava espanhol? Não. Como é que era a comunicação com os mexicanos? Eu cheguei lá sem falar graças. Eu não vou falar graças. Olha. Você falava obrigado e eles, não. Não, sabe por quê? E o pior, assim, eu não sei como foi com você, né? Eu nunca fui pro México, mas a maioria dos brasileiros que eu converso falam, gente, os mexicanos não entendem o nosso português, nem o nosso portunhol, assim. É mais fácil você tentar falar em inglês com eles do que o portunhol, porque pra eles é muito difícil, mas sei. Isso é interessante. O brasileiro, ele tem mais facilidade em entender o espanhol do que o pessoal que fala espanhol entender o português do brasileiro. É porque a gente tá muito mais acostumado a ouvir espanhol do que eles português. Será que não é má vontade? É má vontade. Não. Eu acho que é má vontade. Não. Eu não sei se é por isso, não. Gente, a gente ouve espanhol em tudo. Eu acho que é porque o português é muito complicado, na verdade. Eu acho que é por isso. É, eles falam muito rápido, né? E assim, também, eu não tive boas experiências com o povo lá, né? Assim, boas experiências, assim, de receptividade. Eles são muito fechados, eles são muito na deles. Então, assim, querer entender a outra pessoa, eu acho que é muita boa vontade também. É. É, olha só. É, passa por isso. Você saber, habla despacio, você saber falar isso, tá perfeito. Habla o quê? Habla despacio. Que isso? É falar devagar. Fale mais devagar. E aí eles realmente falam, porque o problema, na verdade, é que eles falam muito rápido. É. Habla despacio, carajo. Né? Você fala, né? Educadamente, assim. O que foi? E aí você compreende mais um pouquinho, assim, as coisas, quando eles falam um pouco mais devagar. Mas, assim, nas primeiras semanas, realmente, eu não entendia nada. Mas aí você é uma questão de sobrevivência, né? É, uma hora você aprendeu o espanhol na marra ali. Exatamente. E assim, eu consegui no final já da viagem, eu consegui entender os diálogos. Eu conseguia ouvir eles falando, assim, tranquilamente. E entender, assim, pelo menos o contexto, sabe, da conversa. E aprender, assim, algumas palavras de salvação. Vamos lá. Diga, help. Diga três aí, por favor. Socorro. Ajuda-me. Ajuda-me. Mierda. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha. E pro cardápio da McDonald's. Ah não, peraí. Isso aí não. Isso número aí, uno. E assim, você conseguia falar algumas coisinhas, conseguia fazer um portunhol com mímica que dava pra entender alguma coisa. Com mímica. Mas a pergunta que eu mais fiz foi o tem desconto? Ah, olha, boa, boa. Esse aí é um bom portunhol, inclusive. Bom portunhol. Né? É. Importante aprender. E você conheceu muitos pontos turísticos por lá, Marcela? Conheci os da cidade do México, assim, o centro do México. O mais longe que eu fui, na verdade, foi Coyoacán. Até hoje eu não sei bem ao certo se é um bairro ou se é um distrito, porque se confunde muito. Qual é o nome? Coyoacán. Coyoacán. Que, na verdade, eu fui lá pra visitar o Museu de Frida Casa Azul, né? Que ou eu ia ou eu morria. A única coisa que eu queria, que eu tinha certeza que eu queria ver, era a Casa Azul. Que, assim, eu sou muito fã de... Adoro. E aí, mas é bem longe, assim. A Casa Azul é um museu, mas era onde ela morou com... Foi onde ela morou, onde ela nasceu. Foi onde ela morou com Alfredo Molina? Quem? Olha. Não, com Diego. Diego Rivera, Alfredo né? Molina não foi o ator que fez? Foi onde a Salma Hayek morou com a Frida Kahlo. Ah, tá. Inclusive, a Frida é a Salma Hayek, né? Ela, igualzinha. Queria assim, ela ser, né? Queria ela ser Salma Hayek, é verdade. Mas melhoraram muito ela no filme. Pois é. Mas assim, foi lá do centro, assim, do centro do México pra lá, onde é a Casa Azul, né, Coyoacán, são 2 horas, assim. E ainda é Cidade do México, pra vocês terem noção como é grande. É um bairro lá, um distrito bem distante, então. É, exatamente. É como Recife, é lindo, assim, é bem próximo, é grudado, não tem, assim, estrada. Exatamente. Não, mas eu não queria... Não era essa palavra, era... Não tem uma área, assim, um espaço que separe, né? É como... É uma conurbação. Eu não entendi o que ele falou. Bonito. Amigos, aprendam aí. Aqui. Conurbação. Tá vendo aqui? Sim. Belezinha, Júlio. Fica emocionado. Abriu o dicionário na letra U. Na letra U, não, cara. Na letra C. Na letra G. Como é? Conurbação. Ah, ela achou que era conurbação. Acho que sim. Eu já tive alunos bons, regulares, maus, péssimos e o Kiko. Não, é provável que haja outros piores. Bom, só pelo fato de você ter ido visitar, né, a casa onde morou a Frida Kahlo, eu vejo que você é uma pessoa que gosta de cultura, né, que gosta de programas mais culturais, né? Mais interessantes, né? Vamos dizer assim. É, sei lá, o Jimmy sempre acha mais interessante. Pois é, se bem que o circuito compras de lá é muito legal também, viu, gente? Realmente, foi uma coisa que eu percebi, assim, lá ao longo dos, enfim, de todos os meus passeios lá, todas as turistadas, assim, lá é uma cidade realmente, assim, que é fervência, assim, é cultura, mas história, sabe? Você parece que tá dentro do livro de história, assim. Olha. Sabe? É muito legal. É o Palácio Nacional, assim. Fiz questão de tocar, assim, num dos murais lá de Diego Rivera. Olha. É muito estranho, assim, a sensação. Eu já li algumas biografias de Frida e já vi o filme também. Você se vê dentro daquela cena do filme, sabe? Que ele tá pintando os murais. Olha. E ela passa correndo atrás dele. É muito legal, assim. É interessante demais. A Catedral Metropolitana, né, que tá bem troncho, assim, bem afundando, assim. Sério? É, dentro da cidade, o centro mesmo do México, fica numa área, assim, que foi aterrada, né? Inclusive o templo Mayor, né, que tem lá, do lado do Palácio Nacional, foi uma escavação, porque lá eles destruíram a civilização que tinha lá e construíram em cima da civilização. Olha. O Palácio Nacional. Então você vê nitidamente, assim, a catedral tortinha e tal. E que é a área que é mais suscetível ao terremoto lá, né? É, fora que tem isso também, né? É muito fácil as coisas se deteriorarem. Sempre tem tremor, né? É, sempre tem lá. Assim, eu não tive a sorte de não pegar nenhum, não, mas foi uma coisa que me assustou, assim, confesso. E mas quais foram os seus lugares favoritos, assim? O que você gostou mais? Olha, eu gostei muito do parque de Chapultepec. Lá vem outra nome região bonito, cheia dos cheia de nome bonito. Não é Inca, né? Mas não. São os Astecas, né? É, Maias e Astecas, aí, então. Aí, lá vem. É, o parque de Chapultepec, que na verdade... Nossa, calma. Peraí, calma. Você falou rápido. Olha, não demais. Xinga a gente, não, por favor. A gente é tudo amigo. Soletrando. Chapultepec. Chapultepec. Olha aí. E eu confesso que eu não conheci nem metade do parque, na verdade. Que é um parque no meio da cidade, assim, área de preservação. Tem um castelo e tal, enfim. É muito bonito lá, tem um zoológico, assim, que eu vi a primeira vez na vida uma girafa e um panda. Olha. Foi muito legal isso. É o Parque Chapultepec, que é bem grande e tem várias coisas, assim. Tem um zoológico, tem um castelo, tem museu. Tem várias coisas dentro dele. Então, assim, é bem completo, né? E é próximo do Museu de Arqueologia. Que é o Museu Nacional de Antropologia e História, que é considerado um dos melhores do mundo, né? No exatamente. México. Assim, que é impossível você conhecer num dia. Eu não confesso que eu não conheci tudo. Eu pulei pra lojinha no final. Olha! Você recomendaria, então, 2 dias para esse museu, então? 2 dias, com certeza. Se você tiver tempo, né? Porque... Claro. É, depende do que a pessoa gosta, né? Uh-huh. Eu iria 2 dias nesse museu, sem dúvida. É. Porque, assim, não cansa tanto. Chega um momento que você tá lá no museu que você cansa, assim, e você vai já passando direto. Você não presta tanta atenção nas coisas, sabe? Já me aconteceu isso em alguns museus. Talvez se você tirar, sei lá, 4 horas num dia, 4 horas no outro dia, você aproveite melhor, né? É muito interessante, exatamente, assim. E as coisas lá são muito baratas, assim. Não é turismo, não é caro lá, sabe? Não é. Gostei. Outra dica é o Turibus, que tem lá, que é um ônibus que tem 4 roteiros. Tem um roteiro que vai pro norte, tem um roteiro que vai pro sul, e que ele sai passando por todos os pontos turísticos, e em todos os pontos turísticos tem uma parada. Então você pode descer nesses pontos, pode circular, voltar, pegar outro ônibus. É bem legal e é barato, é acessível lá. A moeda lá, por causa também da desvalorização, né, desvalorizada em relação a, pelo menos ao real, ao dólar. E Marcela, deixa eu te perguntar, e a questão da segurança? Olha. Porque a gente ouve muito falar, né, do México, que é muito perigoso, porque o Brasil é a visão que a gente tem do Rio de Janeiro, né? Que a gente não pode pisar lá porque vai ser metralhado. Não, isso é a visão dos paulistas, é preconceito não, bobo, não é dos paulistas. É o que a mídia nos diz. Aí o papo chegou, vai subir ninguém, vai subir ninguém. Não, é, no Rio de Janeiro não é assim, não. Você não pode entrar na favela, mas... Eu sou meio neurótica em relação à segurança quando eu saio pra qualquer lugar, sabe, assim. Quando eu saio de Recife, eu sou neurótica com segurança em qualquer lugar, sabe. Não que Recife seja um suprassumo, é apenas porque você sabe onde pode ir e onde não pode ir em Recife, né. Exatamente. Mas assim, eu sou neurótica, principalmente porque turista, né, a gente anda com equipamento caro, né, a gente anda com máquina, a gente anda geralmente com dinheiro, passaporte. É. Então, assim, eu sou neurótica com relação a isso. Você tem que estar atento. Eu, normalmente, minhas linhas de segurança, o que é que eu faço assim? Eu tento falar baixo, porque eu falo muito alto, então... É assim, não dá bandeira. Não dá bandeira que você é turista, boa, né? Boa. É. Quando eu vou, eu gosto de andar com livrinhos, sabe? De orientação, assim, de mapas e tal. Eu encapo os livros, assim, sabe? Com um papelzinho, pra não perceber que é um guia de turista, sabe? Olha! Anda com sombreiro, né? Põe um bigode falso, né? Um bacholão daqueles e vai-se embora. Mariachi, El Mariachi. É, porque também o México, tipo, não é aqui, não é tipo Recife, que você vê um gringo e você sabe que ele tem cara de gringo. Assim, lógico, a população mais pobre, realmente, todo mundo tem cara de índio. Isso é fato, assim, né? São índios. Mas, assim, há uma miscigenação muito grande. Então, assim, você se passa tranquilamente, assim, se você ficar calado, sabe? Não abrir a boca... É, mas assim, nos pontos que eu fui, nos pontos turísticos, assim, o ponto ao redor do centro é muito tranquilo. Inclusive, assim, eu fiquei assustada até porque os mendigos de lá, eu vi um mendigo, a primeira vez que eu vi um mendigo lá no México, no bairro que eu tava, inclusive, que era um bairro assim, era um bairro, enfim, de classe média alta, era um bairro legal. O mendigo usava tênis e calça jeans e casaco, Gap, né? Olha, era um mendigo boa pinta, né? Pô, eu achei muito estranho, porque todos os mendigos eram... Sim, sabe? Os mendigos aqui também. É, aqui também. Mas eles andam assim porque é frio, não é? Porque... É. É porque eu nunca tinha visto um mendigo assim, minha gente. Foi muito estranho pra mim, sabe? Mas, realmente, inclusive, quando eu fui pro Parque Arqueológico de Teotihuacan, né, que você pega uma estradazinha, assim, você tem que passar pela parte da periferia mesmo. Então, assim, você via o que são as favelas de lá. E as favelas de lá são de alvenaria. Olha aí, favela de primeiro mundo, hein? Segundo mundo. Eles, as favelas, as casas de alvenaria todas pintadas, bem coloridas, sim, porque eles são muito extravagantes. Ah, é? É. E assim, você via, mas assim, realmente no centro, que é o centro, é tipo assim, o centro da cidade daqui, ou a 25 de março de São Paulo, sabe? Imagino que deva ser parecido mesmo. Você tem que se preocupar, na verdade, com o fluxo de pessoas mesmo, sabe? E a quantidade de gente, e os vários tipos de pessoas que estão naquele lugar, sabe? Eu, em nenhum momento, me senti insegura lá no México, confesso. Assim. Mas você não saía muito sozinha também, né? Você tava sempre acompanhada. É, sempre fui eu e minha tia, a gente sempre passeava por lá, sabe, assim. Pronto, a Ciudadela de lá, que a Ciudadela é tipo a Casa da Cultura, sabe? É uma feirinha, bem turístico, mas é dentro de uma área mais da periferia mesmo. Tranquilo, assim, é aquele negócio, gente, é centro da cidade. É como outra metrópole, sabe? É você andar atento. Não vai ficar lá dando bobeira, né, deixando a bolsa aberta. O que a gente via nos noticiários de lá é uma área muito de conflito, assim, um conflito muito pesado. Nas regiões de fronteira, que é bem distante da cidade do México. É já batendo lá com os Estados Unidos. E na época que eu fui, realmente, tinha alguns conflitos em Acapulco. Mas foi um momento isolado, assim, daquela época, sabe? E o Chaves vivia indo pra Acapulco, né? Nós ganhamos uma viagem a Acapulco! Não pois deve ir mais, né? Não vai mais. Não vai mais. Chavinho. Acapulco, assim, de carro, são mais de 4 horas de viagem. Você não chegou aí? Não cheguei aí. Porque é bem distante lá as coisas, sabe? Assim, as praias. Você você tem que pegar avião, não dá pra ir nem de carro. Você, nas áreas de fronteira, você via, assim, realmente coisas, assim, bem chocantes, do tipo, um corpo esquartejado. Essas coisas que eu ouvi eu falar. Eu acho que esse tipo de notícia que assusta um pouco, mas é o que você falou, é mais na área de fronteira mesmo, né? Não é na cidade do México. Não mesmo, assim, foi bem tranquilo. Você também falou da Basílica de Guadalupe, né? Você visitou também? Pra mim foi, assim, o lugar mais especial que eu fui, assim, lá. Foi maravilhoso. O complexo todo é muito bonito, porque, na verdade, tem a Basílica Antiga e a Nova, né? Lá, as duas principais, né? Na Nova você pode ver o manto, né? Do índio. Mas tem outras basílicas, outras igrejinhas. Não sei se a gente pode chamar de basílica, né? É um complexo, assim, são 8 igrejas, na verdade. Peraí, você falou manto do índio? Peraí, conta essa história direito que eu... É porque é San Juan, né? Diego, eu acho o nome do índio. É, San Juan. E, na verdade, a história da Virgem de Guadalupe é que naquela região onde foi construída a Basílica, ela apareceu pro índio San Juan Diego, né? Eu acho que é isso. Olha. E aí... Que na época, não era... devia ser Juan Diego só, né? Provavelmente. Aí depois virou San. Exatamente, ele foi, exatamente, isso mesmo, era Juan Diego. E ela apareceu pra ele pedindo que ele intercedesse por ela com a Igreja Católica pra construir uma igreja pra ela ali. E ela foi dizer e não acreditaram nele, porque disseram que Nossa Senhora jamais apareceria, né, para o índio. Olha só. Afinal, o índio é um ser inferior, preconceito. Caramba. E aí, pra provar, né, a ela, foram acho que 3 aparições e tem demarcadas todos os lugares das 3 aparições, assim. E assim, ele, pra provar ela mostrou no manto dele a cena que ela aparecia pra ele, que aparece na imagem, aparece no olho dela, o reflexo dele, sabe? Nossa, que louco! Pra provar que ela tinha aparecido, ela fez crescer lá flores que nunca cresciam na região, porque é seco, né? Muito seco lá. E aí, depois disso, foi provado e ele virou santo e tal. E foi construída a basílica pra ela ali. E o povo mexicano, ele também é bem católico e tem todas as tradições folclóricas. Folclóricas ali também, né? Que a gente sabe daquelas festas, né? Dos Dia de los Muertos. Muertos. Assim, quando é eu penso em México, assim, eu penso sempre em visitar quando for essa festa do Dia de los Muertos, né? Mas eu acho que não é só nessa época. Eles têm mesmo essa tradição das caveirinhas por todos os lugares. Tem. Né? Catrina sempre tá lá. Toda feirinha e toda coisa. Tem Catrina. Em Sananha, que é um bairro bem conhecido, que era o bairro que Diego Rivera morava, tem uma Catrina, assim, bem grande. E agora tá meio na moda isso, né? Quem que é a Catrina, pra quem não conhece? É, explica aí que eu tô por fora. Confesso que não conheço a história de Catrina, mas assim, ela é o símbolo, na verdade, lá do Dia dos Mortos, lá, né? É a caveirinha principal. Caveirinha principal. Ah, é uma caveira. É. Exatamente. Quem jogou o Grim Fandango deve conhecer. Buenos dias. Olha aí, Dimitri, puxando a referência nerd. Ultra nerd essa. Ultra nerd. Essa nerd, perdão, nível avançado. Eu joguei. Olha aí. Mas por causa dele, né? Não. Não? Olha só. Eles são muito nacionalistas, muito, assim. Você vê em cada poste a bandeira do México. Você chegou a ver alguma apresentação cultural lá ou não? No Museu de Belas Artes, né? Sempre tem apresentações lá das danças e tal. É bem legal, é bem bonito. Seria o Palácio das Belas Artes? Exatamente. Tem exposições e constantemente tem apresentação lá. É bem legal, é bem bonito, bem colorido, assim. Eles são muito animados, muito coloridos, gente. Eu não sei se ainda existe isso, mas eu me lembro, assim, dessa história das caveirinhas. Quando eu era muito pequena, eu fui a uma excursão no Memorial da América Latina, em São Paulo, né? Então, dentro do memorial tem cada parte ali, dedicada a um país, né? Da América Latina. E eu lembro dessa parte do México, quanto eu fiquei impressionada, assim, né? Com a profusão mesmo de cores, né? E, sei lá, é uma coisa muito colorida. Né? Espetacular. Que foi, que Júlio? Peraí que o Júlio tá rindo. O Júlio tá trolando cara. Aqui. Profusão de cores, furtacor. Achei engraçado, desculpa. E nesse passeio aí, na história do México, teve algum elemento histórico que te impressionou? Teve. O sítio arqueológico, na verdade, o Teotihuacan, né? Que são as pirâmides, né? Que tem a pirâmide da Lua e do Sol. Mas o sítio arqueológico de Teotihuacan é bem famoso. Tem uma imagem de um portal do Sol que é bem famosa, né? É muito lindo, assim. E foi outro lugar que me tocou muito lá também, como a Basílica. É porque, assim, você sente, sabe? É como se você se sentisse... Sei lá, que teve uma civilização ali, que tiveram pessoas ali e num tempo, numa era, sei lá, completamente diferente. É só ruína mesmo ou você consegue imaginar não, como era? Não, você sobe na pirâmide, você sobe nas pirâmides até o topo. Porque não é como as pirâmides do Egito, né? Elas são quadradinhas, assim, elas são escadas, na verdade. É uma piramidinha. Não, elas são grandes também. Ela é a terceira maior pirâmide do mundo. A pirâmide do Sol é a terceira maior do mundo. E ela tem esse nome porque ela tá localizada de uma forma que quando tem o solstício de verão, o sol bate na frente dela, onde tem a escadaria. Olha o Júlio com Wikipedia aberta. Wikipedia, senhor Wikipedia. Eu não vou negar, você é. Mas essa é uma característica dos povos incas também. Eles sempre fazem um cálculo de forma que o sol passe exatamente no meio da porta do Templo do Sol. E aí é o mesmo caso dessa pirâmide. Tá, essa daí é dos maias, não é dos incas, tá? É, pra... certo. Não, eu digo só pra deixar claro. É que a Carol torce pro time dos incas. Né? Ah, tá. Não, é porque eu América visitei do Sul a casa contra a América do Norte, né? Exatamente. Eu trouxe a experiência que eu trouxe... Eu tô falando a experiência que eu trouxe dos incas, né? Mas eu imagino que os maias usassem o mesmo preceito aí pra... Já que eles também adoravam o sol, né? Inclusive, só pra deixar claro que eu falei América do Norte, o México é na América do Norte, tá? Boa, bem sim, lembrado, né? Bem lembrado. As pessoas acham que a América do Norte é só Estados Unidos e Canadá. Não é. Existem... É porque tem aquela confusão com a América Latina. América é. Central. Apesar deles falarem espanhol, o México é na América do Norte, tá? Fato. Só um detalhe. Só... Ok, ok. Isso. Marcela, conta pra gente como é que era o seu dia a dia lá. Você levantava todo dia cedo, vocês fizeram um pré-roteirinho ali. Você tinha exatamente, sabia exatamente o que você ia fazer em cada dia ou vocês foram assim? Na louca. Pois é, como eu te disse, né? Eu não fui muito preparada. Foi tudo muito de última hora, na verdade. E foi minha primeira experiência, assim, de viagem, assim, bem solta mesmo, bem de turista mesmo, assim. E eu não me preparei. E como, assim, eu fui confiando que minha tia ia me levar para todos os cantos. Olha aí. E aí foi bem nisso. Ao longo, como foi um mês, realmente, assim, no final da primeira semana, eu vi e senti a necessidade de fazer um roteiro. E mais, assim, a gente era essa história de acordar cedo e bater perna e tal. Assim, a gente batia muita perna, andava muito. Minha tia é uma pessoa que gosta muito de andar também. Ah, isso que é bom, né? E é bom quando você viaja com alguém que tenha o mesmo espírito que você, assim, né? Porque se um é mais molão, né, e o outro gosta de andar... Pois é. Aí a gente andava muito, assim, o dia todo. E de noite, realmente, a gente tirava pra descansar, assim... A gente, uma vez ou outra, a gente ia num restaurante e tal, que lá tem eles muito restaurantes típicos, assim, né? De lá, que é legal, que tem apresentação de mariachis e tal, aí é bem legal. Não, agora falou dos restaurantes, comida mexicana. Churros, suco de tamarindo. A comida. Suco de tamarindo com gosto de... Com gosto de... Laranja, suco de laranja com gosto de limão. Assim. Peraí que a Carol sabe, calma. A Carol sabe a fala, vai lá. Suco de tamarindo que parece de limão, mas tem gosto de laranja. Ou suco de laranja que parece tamarindo, mas tem gosto de limão. De qualquer maneira, Chaves, eu não acredito que você tenha feito isso com asepsia. Não, eu fiz isso com tamarindo esse aí. Mas peraí, não, o que acontece é o seguinte, sempre me falam, né, que a comida mexicana do México mesmo não tem nada a ver com a comida mexicana que a gente come aqui nos restaurantes fast food mexicanos, né? Olha! Não é isso mesmo. Então, todo mundo fala, a comida de lá não tem nada a ver com isso, com taco, com, né, como é? Com, não, com... revelação bombástica. Dimitri, solta aquela bomba lá. Solta a bomba, por favor. É, porque o Dimitri queria ir pro México só pra isso, né? Porque ele acha que só vai ter taco, né? É, eu imaginava isso. Ele queria ir pro México comer Doritos. É, conta... Comer Doritos. Conta a real, Marcela, como é que é? Olha, eu confesso também que eu sou meio desconfiada com comida de outros lugares, assim. Eu compro, experimentar e tal, mas eu realmente não me foco muito nisso, muito. Porque realmente eu tenho medo, assim, de passar mal, de ter alguma experiência ruim, e, enfim, atrapalhar os planos da viagem. Especialmente também no México, é bom que fique bem claro isso. Tem muitas barraquinhas de rua lá que vendem o taco e tal, a enchilada. As barraquinhas de lá e o comeu morreu daqui, nossa, sabe? Nossa! Não, com o meu morreu, vocês sabem o que é, né? Não, o que, que é? O sujinho? É o sujinho. Ah, tá. Com o meu morreu é igual ao sujinho, o pessoal de São Paulo é o com o meu morreu de Pernambuco, de Recife. Isso. E eles não são muito higiênicos, assim, não são um povo muito higiênico, sabe? Então, assim, eu realmente ficava com medo, mas realmente, porque eu provei lá, eu prefiro a comida mexicana de Recife. Ah, olha aí. Olha, polêmica. Entendi, entendi. Mas o estilo de comida é outro? Você não gostou da comida especificamente, mas ou é outra comida, outra coisa? O que é que eles comem, na verdade? É, o que, que eles comem? Você vai no restaurante lá, o que é que eles pedem? O trivial, por exemplo. Na verdade, a comida é bem parecida, assim. Na verdade, assim, eu nunca fui aos Estados Unidos, mas pelas experiências de hamburgueria, enfim, e restaurantes similares que eu tenho por aqui mesmo, por São Paulo, as comidas, assim, são muito parecidas, assim, com a comida americana, realmente. Eles gostam muito de waffle, por exemplo. Oi? O waffle no México é estranho, não sei. Nossa! É, eles... Largaram churros... Olha, isso é um absurdo, é um absurdo. Absurdo. Pra comer um waffle. Estou chorando aqui, copiosamente. Isso é fruto da influência dos Estados Unidos sobre o México, hein? Mas assim, lá tem feijão, tem arroz, tem toda a comida que tem aqui. O problema é realmente o tempero, assim, que lá eles não têm o tempero que a gente bota aqui, sabe? Eu diferente. Ouvi dizer que eles não comem o feijão com arroz, né? No mesmo prato, assim. O arroz, eles servem com frango, né? E quando é o feijão, eles... É o frijoles, né? Que eles chamam. É, o frijoles, são os feijões, eles fritam, e aí com uma mão você pega a tortilha, só que molinha, né? Aí você enrola ela, aí você come o feijão e morde a tortilha, assim, uma mão com garfo, colher, ou sei lá o quê, e a outra com... Ah, você não faz um sanduíche, na verdade. Não, você não. Come separado. É um sanduíche separado. Sou o que me disseram, né? Não sei se a Marcela pode confirmar. É como se aqui a gente pega o pão e aí uma outra mão pega o queijo, né? E come o queijo e dá uma mordida no pão. É bem isso mesmo, né? Isso. Inclusive, uma das coisas que eu mais senti lá, que a gente ia às vezes pra uma churrascaria, assim, e era carne, e a opção era ou salada ou batata frita. E eu dizia assim, cadê a macaxeirinha frita? A farofa, né? Cadê a farofa? Mas lá não tem a tal da Yum Fries, não? É, o que eu via mesmo são os frijoles mesmo. Até, por exemplo, uma vez a gente foi comer cabrito, que olha, é muito gostoso. Eu nunca tinha comido. Olha. E assim, é o cabrito com frijoles, assim, sabe? Tinha a opção de arroz também, eles botavam, mas assim, eles comiam o cabrito com os frijoles mesmo, assim. Muito bom. Mas é engraçado, né, que o Dimitri pai, né? Bom, agora é Dimitri avô já, né? Meu sogro, ele foi trabalhar, ficou acho que mais de um mês lá no México, e ele voltou, assim, falando horrores da comida de lá, assim. Foi, né? Mesmo, olha aí. É, ele não, assim, não conseguia comer. Mas assim, porque ele não é muito apimentado? Não é só a pimenta, eu acho, assim. Não sei se é o tempero, diferente mesmo, é diferente, né? É muito, muito diferente. Eu perdi muito peso lá, confesso. Olha aí, então, pessoal... Uma viagem pra você emagrecer. Ah, mas é porque você andou muito, não. Você perdeu peso porque andou muito também, né? Também. Agora, assim, independente disso, eu acho que é importante pra o ouvinte que vai pro México, que quer conhecer o México, que experimente mesmo assim, porque pode ser que a Marcela não tenha gostado, que seu Dimitri não tenha gostado, mas que a pessoa goste, né? Uhum. É verdade. Isso acontece. Não vai pro México pra comer no McDonald's, por favor. Se é pra dar um piriri também, dá um piriri também. Dá um piriri. Não mata compra ninguém. Floratil aí, como o Rafael falou no episódio do Peru. Mas e a água? Você tem que ter muito cuidado, porque nem a água é tão limpa lá, realmente, sabe? Uhum. É, as pessoas têm muito medo de consumir água lá, inclusive fora de casa, assim, sabe? É engraçado que quando você pede água, a orientação que foi me dada é assim, sempre peça água, é lágua, né? Lágua na botija. Que é na garrafinha. Assim. Uhum. Na garrafa. Nunca peça um copo d'água, assim. Porque às vezes eles botam de torneira, assim, mesmo, uhum, sabe? E falando em água, né? E bebida que passarinho não bebe. Borracho, e eu não sei borracho como que é. E tequila? Você experimentou tequila? Olha aí. Experimentei. Lá é legal. Mais uma prova do nacionalismo deles, né? Que é uma bebida lá, um drink. Sei que a gente pode chamar assim. Que é a La Bandeira. La, né? Bandeira? Olha aí. La Bandeira. Que é muito legal. Que é o suco de limão, que é verde. São 3 copinhos de tequila. É o suco de limão, que é verde. O suco de tomate vermelho. E a tequila, que é branca. Olha aí. Bandeira. Saquei. Faz sentido. Você degusta, assim, os três de uma forma bem legal, né? Porque mas você pega limão, você pede os três, vem os 3 copinhos separados. Apesar assim, que, né? Eu tenho que exercer minha chatice, tá? Eu tenho que exercer minha chatice nesse momento. Chatice básica de sempre. Básica de sempre. Eu sou um chato e, meu Deus, não me aguento. Só me tacando no mar. A tequila não é branca. Branca é o leite. Só pra... Ah, vá. A tequila é translúcida. Transparente é diferente de branco, só pra deixar claro. Tá? É verdade. Mas assim, vamos lá, o drink deve ser interessante, vamos lá. Aí, mas você pega um copinho, dá um golinho em um, depois dá em outro, não, né? Golinho não, é shot, né? É shot. Uma pergunta. Qual é a ordem? Realmente, eu não perguntei se tem ordem, não. Saí lá. Tem que ter a ordem verde, branco e vermelho. E na vertical, ainda mais. Não pode ser na horizontal. É, mas tem a ordem de apresentação mesmo do drink, assim. Que é na ordem da bandeirinha mesmo, é bem bonito. Ah, tá. É porque, eu pergunto, porque eu tomei um drink em Cusco, que o drink se chamava Machu Picchu. E aí, o drink, ele tinha três camadas. Uma camada era de licor de menta, uma camada era suco de tangerina e uma camada de suco de laranja com o pisco. E aí, ele tinha densidades diferentes, mas você tinha que tomar puxando o canudo pra cima, pra que você pudesse tomar um pouquinho de cada camada. Ah, entendi. Ah, levantando pra o canudo. Misturar. Então, exato, pra não misturar. Então, pro ouvinte que não entendeu, você bota o canudo no fundo do copo, começa a sugar e vai levantando o canudo, não é isso? Tem todo isso, um pra mecânica. Então, eu imagino que esses três copinhos de shot devem ter uma ordem pra o paladar se acostumar com a acidez, né? Mas aí você vai degustando mesmo, sabe? Não tem o lance de tomar tequila? Também tem a ordem, né? Eu não sei se é... Você põe o sal na mão, aí, mas primeiro você dá uma chupada no limão, é, chupa, né? O limão, chupa o limão, bebe a tequila e lambe o sal. O último é o sal? Isso. Acho que é. Nunca é. Sei. No final você vai ficar bêbado do mesmo jeito, tanto faz, né? Mas a experiência é melhor. Que passou, muchacho? Me fala um pouco como era que você se locomovia pela cidade. Você usava transporte público? Você tinha carro lá com a sua tia? Como era? A gente tinha carro, mas não, assim, a gente não andava de carro porque, assim, o bairro que a gente ficava era muito perto, assim, do ponto do Turibus, que a gente pegava sempre. Então, assim, a gente andava muito de Turibus. Turibus é aquele que você paga o bilhete e pode pegar quantas vezes precisassem, né? O dia todo, exatamente, para em todas as paradas, é bem legal. Assim, às vezes a gente andava de táxi, que também é barato lá, assim, táxi não é caro. Mas, assim, eu não aconselho os ônibus, assim, são bem tensos, sabe? Nossa. Olha aí. E, assim, existem dois tipos de ônibus lá, diga-se de passagem. É bom ficar atento a isso. Tem uns ônibus, assim, que são similares aos ônibus, enfim, que a gente tem aqui mesmo, sabe, no Brasil. Que são os ônibus legais, sérios, legais de se andar. Que eles andam devagar. Assim, como assim? Né? Os ônibus legais e sérios. Isso, são os ônibus normais, ônibus. E tem uns que, tipo, são parecidos com os micro-ônibus, sabe, daqui, que a gente tem. Uns piratas, gambiarra. Alternativos. Ah, sabe o que é isso? Sabe? Eu acho que eu já sei o que ela vai falar. Quem mora em São lotação. Paulo sabe. Não, é, quem sabe se mora em Recife São Paulo tem, sabe. Também, são as lotações, os perueiros. Exatamente. Perueiro, alternativo, lotação, van, Kombi, é isso aí. Tudo isso... Exatamente. E assim, é bem arriscado, porque assim, eles são... Não tem qualquer segurança. Aí eles vão parando, aí... É, aceita ticket, vale A, vale B, vale C. Não tem isso, eles são parecidos, eles têm linha, inclusive mesmo, sabe? Assim, ah, então eles são meio que oficiais, então. Gambiarra oficial. São, eles param nas paradas, inclusive, mas assim, são muito arriscados, eles têm, parece que tem muitas tentativas de roubo e tal. É meio trash, assim, eu não aconselho. Agora, o metrô eu não experimentei, realmente, porque pra onde eu ia não tinha necessidade. Mas o metrô também, assim, tem uma malha, assim, muito legal. Assim, cheguei a ver o mapa e tal, e cortava muito legal, assim. E é barato também, sabe? Marcela, mas assim, um balanço da viagem, né? O que você mais gostou e o que você menos gostou da viagem? Foi uma viagem maravilhosa, assim. Eu jamais pensava que um dia eu fosse pro México, né? Na vida. E assim, foi surpreendente, foi maravilhoso. É um lugar que eu quero voltar, inclusive. E o que eu mais gostei, realmente, foi, como eu disse a vocês, assim, essa efervescência de história, assim, sabe? Como eu disse, tocar num muro que um artista, assim... Enfim, famosíssimo tocou naquele muro, sabe? Você vê história em todas as partes, em todas as partes. É muito incrível mesmo. E o que eu menos gostei, pô, fica difícil de dizer. Talvez eu diria comida mesmo. Foi difícil, assim. Realmente eu via momentos que eu tinha que sobreviver, assim, comer, assim, um McDonald's, pizza. Porque realmente, assim, não é a mesma coisa, sabe? Nem a McDonald's, nem as pizzas são a mesma coisa daqui. Mas, assim, foi a coisa que eu mais impressionei. E também com a questão do povo mesmo. Eles serem meio hostis, assim, sabe? Meio, não é hostil, assim, realmente, mas eles não são assim, tipo, carioca, que você chega e já chega lhe abraçando, lhe beijando. Não são tão receptivos. Né? Fechados. Não, são fechados, é. Não são chatos, não são ignorantes, mal educados, não. Eles são fechados, assim, sabe? Uhum. Bom, vamos agora então para as nossas sessões, né? A gente tem uma sessão legal, que é onde o nosso convidado dá aquela dica de lugar diferente, né? Fora do comum. Vamos lá? Chama a vinheta. Fugindo do óbvio. E aí, Marcela, você lembra de algum lugar, assim, que foi uma coisa inusitada, assim, um lugar que vocês não esperavam nada, nem tinham pensado ir, acabaram indo despretensiosamente e adoraram? Você lembra de algum lugar assim? A gente foi almoçar, na verdade, em Toluca, que é uma cidadezinha perto, assim. É tipo Gravatá. Inclusive, Gravatá, assim, aqui em Recife, é mais alta, é tipo a serra da gente, né? Uhum. Gravatá é tipo o Campos do Jordão pros paulistas. Ah, certo. Aí, assim, a gente é um pouco mais alto, inclusive, mais frio. E assim, lá tem um parque muito legal, lá o Parque de Toluca, que tem kart e tem umas mesas de piquenique. E as pessoas ficam assim, eu não dava nada, assim. A gente almoçou um cabrito lá, que é muito legal. Dessa comida você gostou, então, né? Do cabrito ela gostou. Por você almoçaria todo dia em Toluca lá, então. É o nome do restaurante, El Coronel. Ele é bem legal. El Coronel. Então, olha só, pra quem for pro México e cansar de comer esses tacos... Entiladas. Farritas. Pode dar uma escapada até a cidade de Toluca e ir lá almoçar no restaurante El Coronel e comer um cabrito muito do bom. Bom, vamos agora para aquela sessão que a gente chama o nosso querido robozinho, Inglês Escondido. Roda a vinheta. Inglês Escondido. Hi, guys. How are you? Olá, robozinho querido. Oi, robozinho. I know that today you are talking in Spanish, so I'm just going to sit back and listen, because, as you know, I don't speak Spanish. É, robozinho, você vai aprender espanhol e aí... Temos esperança que você aprenda espanhol. A gente tá pagando um curso de espanhol. Sim, espanhol intensivo aí. Fazendo um update aí nele. Bom, então como o robozinho não fala espanhol, quem vai trazer o espanhol escondido de hoje é a própria Marcela, né? Que trouxe umas expressões bem esquisitas, né? Espanhol, Marcela. O que você aprendeu de estranho em espanhol lá no México? Uma coisa que eu achei muito engraçado, uma expressão deles... Sim, uma expressão, habla despacio, é fundamental, né? Pra quem for pra lá, então assim... É estranho, mas é fundamental. Mas uma expressão muito bonitinha, que eu achava lindo quando ele dizia, que toda vez eu ria, assim, o povo pensava que eu tava rindo da cara dele. Era quando eles falavam ahorita. Eu achava lindo eles falando, porque eles falam meio cantando, então eles falam tipo assim, ahorita. Ahorita. É muito fofo, ahorita. Ahorita seria agorinha. Agorinha, né? Neste momento. É, tipo, agora mesmo, sabe? Tipo, é muito engraçado. É pra já. Isso, é agora, é nesse momento, nesse segundo. É, exatamente. E também tem listo, que é pronto, listo, né? Listo é pronto, é. Listo é pronto, que é bem legal também. E pra quem vai comer, eu comi muito lá da McDonald's, quem vai comer na McDonald's tem que aprender a falar popotes e servilhetas. Peraí. Opa, popotes e servilhetas. Popotes? Como é que é isso? Servilhetas eu acho que é... Ó, eu vou chutar, eu não sei, realmente não sei. Eu acho que servilhetas é guardanapo, é isso? Exatamente. Popotes, olha, eu vou chutar que é batata frita. Não, popotes é canudo. Olha, popotes. Popotes. Bonitinho, bonitinho. É, bonitinho. Você tem que pedir popotes e servilhetas, por favor? Olha. Popotes parece quando o Eric era menorzinho, ele chamava hipopótamo de popote. Olha aí. Vai lá, oi. É, mas assim, a Aurita pra mim foi minha favorita sempre. Eu sempre falava isso. Aurita. Eu arrumava alguns jeitos de botar Aurita na frase. Ah, tá. Só pra ficar bonitinho. Eu achava lindo. Legal. Alguém perguntava a Marcela assim: vamos almoçar? Ela, Aurita? Aurita. Aurita me lembrou o Peru. No Peru, o pessoal também falou Aurita. E quando a gente tava indo pra Arequipa, tinha o pessoal da rodoviária que ficava assim: Arequipa, Aurita! Arequipa! Aurita me lembrou Aerolito. Eu tô tentando encaixar uma piada pra falar do Aerolito e não consigo. Então, Aerolito, Aerolito, Aerolito. Pronto. Isso não são pedras, são aerolitos. Aero quê? Litos. Puxa. Não são pedras, são aerolitos. Exatamente. A única que entendeu aqui foi a Carol, ficou um silêncio. Não, é porque... Só a Carol. A única... Era pra rir? Sim, a gente ficou nessa dúvida, eu né? Eu queria falar do aerolito nesse episódio. Eu não ia dormir hoje. Quando você aprendeu o que era aerolito na vida? Quando você assistiu Chaves, né? Exatamente. Ah, sim. Ah, agora que eu fiz o link. Olha, nossa, ninguém entendeu, Carol, tá vendo? Não, eu entendi. Tá vendo? Por isso que a Carol... Não, mas eu não entendi que ele tava se referindo ao Chaves, eu não. Eu entendi. Olha só. Decepção, Júlio. Decepção. Putz, decepção. É verdade. Não, mas é verdade, é verdade. É porque do Chaves, quando falava assim... É Chapolin. De coisa mexicana... Chapolin. E agora quem poderá me defender? Eu! Ah, Ah, é verdade. Não, o Chapolin eu gostava mais daqueles episódios que ele era. Tinha um negócio no meio de arqueólogo que ia pra Grécia. Era exatamente esse do Não, pra Grécia não, pro Egito. Como e tal. Você não lembra? Olha lá, o Júlio. Decepção, Júlio. Decepção. Desculpa, agora... desculpa. Doutor mas... Chapatinho, desculpa. Era exatamente esse episódio. Tem outro da Jovem Companesa de Nobre Coração, você também não lembra? Olha, também, é verdade. Pois é, o Chaves lá, inclusive, passa, não repetido, tá feito aqui. Como assim não repetido? Não, porque aqui passa sempre os mesmos episódios, Ah, né? Tá. Assim, é porque Silvio Santos só comprou 10 e... Então, o Chaves, ele passa lá em formato de animação. É um desenho animado lá da programação infantil de lá, o Chaves. Ah, eu já assisti esse desenho. Gente, eu acho que não deve ser tão famoso quanto é no Brasil, viu? Não, mas o desenho não tem a magia do programa, não. Não tem a tosquice do programa. O programa é genial porque é tosco, entendeu? É. Você não vai com a minha cara? Não é igual, realmente, não é igual. E assim, lá no Museu de Cera tem uma sessão só do Chaves, assim, é bem legal. Meu Deus, meu Deus. Não, peraí, diga não, agora parou, que não. Museu parou, é esse. Parou tudo. Nome, endereço e quanto custa pra entrar. Olha... Pois é, não, mas o Museu de Cera é muito legal mesmo. Foi um dos passeios que eu fiz que eu mais gostei. Inclusive tem, pra você ver como eles são nacionalistas, mais uma prova. Tem todos os presidentes, desde... Ah, mas nos presidentes eu não tô interessado. Eu quero saber do Chaves. Do Chaves, que tem lá. Ele tá saindo do barril. Olha, que bonitinho. Olha... Tem toda a vila? Tem. Não, aí é demais. Aí eu vou chorar. Não, mas assim, não é a vila. Assim, não tem a vila. Tem os personagens, assim, sabe? Não é tipo a representação da vila. Mas tem todos os personagens lá, é muito legal. Eles deviam ter feito a vila, devia né? Devia ter feito a vila. Já fizeram todos os personagens. Acho que não fizeram, porque senão ia ter ninguém que não ia sair de lá, né? Eu não ia querer sair. O meu senhor tá fechando. Não, peraí. Um pouquinho. Podia ter a escultura da Thalia também, né? E a mucha honra... Maria, la del barrio, soy. Podia vir brinde também. Tem? Aí, Fá não gostou muito. Olha aí. Fá tá com ciúme aqui. Mas, sinceramente, parece mais a Oba Malha dali. Nossa. Ficou boa a história. Não pagaram direito ao artista? Ele, pera aí, bichinho. Ficou com raiva, não, escutou. Tem umas estátuas lá que realmente não são muito fiéis, não. Costumes diferentes. Marcela, assim, do povo mexicano, você notou que eles são estranhos de alguma forma? Assim? Não, não é estranho, não. Assim, não, calma, não digo assim, tem algum costume estranho, alguma coisa estranho que... ao nosso... Ao nosso, é. Ao nosso paladar. Ao nosso ver, né? Tem duas coisas, assim, até. Uma positiva, uma muito positiva, que é muito estranho. E que é positiva, mas é estranho porque não é comum aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim. E tem um que realmente é meio negativo, assim, como eu já tinha comentado, eles não são muito higiênicos, então assim, eles não têm o costume de lavar as mãos. Nossa, olha depois só. De ir no sanitário e... Nossa. E se você ficar no banheiro de um shopping, você percebe isso, assim. Sabe? Nossa. Nota mental, não apertar a mão dos meus amigos mexicanos. As pessoas, assim, que tem esse costume lá de lavar as mãos nas refeições e, enfim, é bem estranho. Agora, um costume muito, muito interessante que eles têm, que é bem positivo, assim, é quando a pessoa espirra, onde você estiver, assim, eles são bem fechados, realmente, mas onde você estiver, a pessoa não lhe conhece, não diz nada, mas ela só diz, assim, salu. Ela só diz isso pra você. Mesmo se ela do nada, não conhece. Ela tá olhando e tá do outro lado da rua lá. Se tiver várias pessoas do seu lado, todas elas vão dizer... Em coro. Salu. Salu. Eu não peguei um coro falando pra mim, mas assim, eu já espirrei e assim, disseram pra mim, salu. E eu tomei um susto, tipo, quem é você? Faz um teste, ó. Você que tá querendo fazer uma turistada lá no México, vai lá nessa rua lá do centro, populosa, dá uma espirrada, mesmo de mentira, pra ouvir todo esse coro. É verdade. É divertido. Pessoal, não dá bom dia, mas dá salu. É. Bom, então, pelo que eu vi, você gostou e quer voltar, né? Quero. E como eu disse, né, eu fui despretensiosamente E acabei me deparando com muita informação. Mas eu gostaria de fazer a Cidade do México de novo. Mas também conhecer as praias, assim, né? Você não foi em nenhuma praia, então, né? Não, não fui em nenhuma praia. Por causa justamente da distância, assim. Mas eu queria fazer, pelo menos, Acapulco e Cancún. Muita informação, vários lugares, várias ideias pra gente conhecer também. A gente queria agradecer a sua participação, foi ótima. Fiquei sabendo mais, né, sobre o México, mas... Excelente. Agora tem o Museu de Cera pra conhecer. Tenho que ir. Museu de Cera. Não é nem quero ir, é tenho que ir. É uma obrigação moral, né? É. Eu já falei essa frase, mas eu vou ser obrigado a dizer aqui. Nosso caráter foi moldado a Silvio Santos, Bozo e Chaves. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Bom, mas é isso, a gente agradece novamente. Muito bom, foi muito bom o programa. O programa foi ótimo. Muito obrigado. Foi muito legal, muito divertido. Espero fazer outras viagens e voltar a falar com vocês. Ah, tomara. Com certeza. Já tá convidado. Mas Marcela, eu tenho uma pergunta. É. E o Zorro? E o Zorro? Essa era a piada, peraí, que eu pensei. Você até perguntou quantos anos a Marcela tem? Porque senão essa piada não vai funcionar. Eis um cavalo subindo a montanha, vem chegando então o Zorro. Por onde passar a justiça tá, deixando a marca do Zorro. A espada não falhará. Ajuda quem precisar.